Quero cumprimentar a todos nessa manhã com a paz de Jesus Cristo. Meu bom dia especial a todo, aquela pessoa que está saindo para o trabalho, que está no seu lar. A você, amigo, que sempre tem estado sintonizado com essa programação. O texto da palavra de Deus dessa manhã está em Provérbios, capítulo 24. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Amados irmãos, nós queremos convidá-los para as reuniões que teremos neste final de semana. Hoje à noite, ali no nosso templo, o grande momento do culto da vitória. Esse culto tem sido marcado pela presença de Deus. E voltamos a convidar todos os irmãos para o encontro de jovem na congregação do bairro do Linho. O Adriano, que vem de Aratiba, estará louvando o Senhor, e o evangelista Diogo, da cidade de Passo Fundo, tanto na congregação no sábado, como no domingo de manhã e tarde, e à noite, o grande culto também de encerramento desse encontro no nosso templo sede. O Diogo vai estar ministrando a palavra e o Adriano louvando o Senhor, mais o coral Voz de Gratidão que nós temos escalado, e a nossa banda Arautos de Sião, também o grupo de louvor. E nós queremos dizer que haverá no subsolo uma grande festa para as nossas crianças. Nós aguardamos a todos em o nome do Senhor Jesus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Daniel era um menino muito inteligente que demonstrou sua capacidade desde que entrou na escola com 5 anos de idade. Na primeira série do antigo primário, numa festa de final de ano, ele foi homenageado com decorações pela direção daquela escola. Teve as melhores notas de toda a escola. Conseguiu se manter nesse nível até a terceira série, quando desistiu de ser um bom aluno. Seus pais nunca puderam comparecer a nenhuma das festas em que ele foi homenageado. E ele sempre voltava para casa sozinho, trazendo o prêmio que recebera. Deve ter doído muito ver as outras crianças, cada uma com seus pais, quando ele se via só, sem ninguém para recebê-lo com aquela alegria que era esperado por ele. Apesar de não ser órfão, ele sempre estava só. A partir da quarta série, quando fazia as provas, ele respondia somente algumas questões e pedia à professora que somasse os pontos. Se fosse suficiente para que ele passasse de ano, não respondia mais nenhuma pergunta. Ele abandonou os estudos depois do segundo grau, que terminou sem a mínima boa vontade. Nunca conseguiu confiar em si mesmo. Tem um grande talento, mas não conseguiu reconhecer esse talento. O valor e a autoestima e o autorreconhecimento de uma criança depende essencialmente de ela ser valorizada pelos seus pais. Deus deu a cada um determinado talento para serem multiplicados e usados conforme a sua vontade. Para que esse talento não seja enterrado, é preciso que os pais colaborem, que saibam valorizar devidamente seus filhos, dando a eles o apoio, o incentivo que precisam para se desenvolverem com confiança. Muitas vezes, o incentivo existe, mas de forma prejudicial. Algumas pessoas fazem de tudo para que seu filho seja bem-sucedido, mas naquilo que eles, os pais, escolheram, nas áreas em que eles gostariam de ter se realizado e não conseguiram. Muitos deixaram de lado suas aptidões para realizar o desejo de seus pais. Um jovem que cursou 5 anos de faculdade, pressionado pelo pai, que não conseguiu realizar o seu antigo sonho de ser engenheiro, depois de terminar o curso, o moço deu ao pai, num momento solene, o diploma de engenheiro entregou a ele de presente e disse que agora estaria livre para realizar o seu próprio sonho. Amados, Deus criou cada um com o seu propósito e, sem perceber, muitos pais desviam seus filhos disso. Muitos dons têm sido abafados porque alguns pais querem sentir o orgulho de ter um filho formado nisto ou naquilo, ou então querem que os filhos levem adiante o trabalho que ele já começou. Só se vive uma vez e ninguém veio ao mundo para realizar o sonho do outro, mesmo que esse outro seja o pai ou a mãe. A função dos pais é auxiliar no caminho. Forçar ou desviar a natureza de alguém é plantar a frustração no coração dessa pessoa. Os pais que amam verdadeiramente os seus filhos desejam que eles sejam felizes e tenham seus próprios sonhos realizados. É, meus amados irmãos, aí estamos com essa mensagem linda, esse cântico, e nesse momento eu quero orar com você. Soberano Deus, esta manhã nós abordamos essa história tão bonita desse Daniel, esse moço, essa criança, que teve um caminhar tão belo no seu início. E os pais, talvez pelas ocupações, pelas atividades tão frequentes, não acompanharam, não perceberam, ó Deus, que a sua ausência trouxe tanto de sabor para a vida daquele moço que marcou a sua vida. E eu creio, Senhor, que estas mensagens que estão sendo aqui pronunciadas, elas estão tocando profundamente na nossa vida, em teclas que precisam ser detectada por nós, pais, para não perdermos o nosso tempo. Nós oramos ao Deus dos céus, entregando a Ti as famílias, os lares e as crianças que estão sempre conosco em sintonia. No nome de Jesus, nós oramos ao Deus Pai, agora e sempre. Amém e amém. Querido ouvinte, a nossa Igreja Italina Silveira Martins, 506, você é o nosso convidado a estar conosco nas nossas programações. Ali na nossa igreja, o telefone está ali à disposição, 2106-1123. Nós aguardamos a tua ligação.